Bom dia, Mauá, boa tarde, Fábio Assunção, e boa noite, Homo Sapiens, Mulher Sapiens. Queria mandar um grande beijo a Dilma. Nossa editora-chefe. Dilma, é sempre bom, saudade, né, da minha ex. É sempre bom lembrar, porque chefe é chefa, né? Chefe é chefa. Como ela que paga o nosso salário. Bora. Então, boa noite, Dilma. Buenas. Está começando mais um Coletivo Insano, podcast mais gostosinho. Ai, ai, ai, titia. Mais delícia. Mais maravilhoso. O mais maravilhoso do Brasil. Mais neném. Ai, neném. Tiguti-cuti. Que neném. Crianças, boa noite para todo mundo. Nós tivemos uns probleminhas de... Vários problemas, de edição com este programa. Estamos refazendo. Eu espero que ele fique tão bom quanto a primeira vez que a gente tentou fazer. Exatamente, a vibe tá boa pelo menos, né? Tá começando agora o programa? Tá começando puta agora. Tá aqui da hora. Olá, tudo bem? Olá, boa tá noite, Fábio Assunção. Começando agora mais um domingo espetacular. Domingo! Com a trilha de Aerosmith. Olha que delícia. Não, sente a vibe, ó. Só sente a vibe. Agora estamos dançando no... Eu tô pedindo, tô gastando a música, na verdade, né? Tô pedindo pra vocês escutarem que essa música vem da jukebox aqui do puteirinho que a gente tá. Exatamente. Que é o Ninfas, pra quem não conhece a Vila Formosa aqui, é um puteirinho velho de guerra. Como a gente ainda tá sem local pra fazer o programa, você pode ver que cada vez a gente faz de um lugar que é onde a gente encontra, né? É, eu só tô hoje aqui somente pra fazer o programa. Só pra fazer o programa? Não, mas todo mundo tá aqui pra fazer o programa. Puta que pariu! Você não eu sabia? Falei pra mulher. Ela falou, você veio pra fazer o programa? Eu falei. É verdade, caralho! Porra, mano! Por isso que ela deu a lingerie pra mim? Exatamente. Eu não entendi, não. Ela confundiu o programa eu que a gente vai fazer. Sim, hein? Puta. Vamos ficar ligeiro nessa porra aqui. Fudeu. Ô, dá uma breja aí, irmão. Mas eu tava falando que eu tô gastando a música porque é R$2 pra colocar a música nessa porra dessa jukebox. Dois conto? Dois bicho. Conto, mano. Tô louco, bicho. E era meus últimos R$2. E agora? Fudeu. Nossa, muito caro. Acabar essa. Será música? Que passa cartão? Eu tenho R$10 aqui. Tem R$10? Pronto. Porque aí, se passar cartão. Juliano. Boa noite, Juliano. Boa noite. Juliano é o cara amigos. Dos R$10. Boa noite. Eu é o que eu ando sempre. Será que enche a bexiguinha ou não? Inclusive, inclusive, o Juliano tá elegante hoje, tá com um pullover. Sim. Tá interessante o traje. Tá meio frio, né? Ele tá com um pullover. Mas tá na cabeça, cara. E em cima ele tá com um paletó com ombreiras. Um paletó de veludo. Muito bonito. Tá meio postado, olha, né? Olha, moda anos 80. Elegância é tudo, né, cara? Parabéns, a gente, cara. A gente tá tem bem que vestido. Andar estilo padrão João Dória. Mas... E eu nunca vi ele bem vestido assim. Toda vez que ele vai no puteiro, ele vai assim? Não sei. A primeira vez que ele me acompanha, eu acompanho ele. Porque a gente tem que... Sabe o que ele tá parecendo? Aquele mano do American Pie que pegou a mãe do Stifler. Sei, saca? É o Jim, né? Não, eu não lembro da vida. É que eu não tenho memória. É um outro American ano. Tá, eu não lembro de muita coisa. Tá bom. Boa noite, Pedro. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Eu tô bem. Fica começando bom, agora o programa? Porque agora? Todo dia é uma sexta, Bento. Todo dia é uma sexta. Boa tarde, Fábio Assunção. Boa tarde. Vamos embora aqui, boa noite ou bom dia pra quem tá escutando. Vamos que vamos. Boa noite, Thali. Boa noite, homens lindos, e vocês? Vocês estão bem? Estamos que filha da puta. Estamos indo. Crianças, vamos dar segmento ao programa. A gente enrola demais. Eu ouvi uma crítica que a gente enrola demais pra começar o Será? Programa. Eu acho que não. Eu acho isso um absurdo, porque... É louco. A gente nem quase fala. É, a gente Pô, fala não. pouco. E... A gente nem enrola. E tudo que a gente fala é de uma seriedade incrível. Exatamente. E nem respiramos para falar. Porque a gente presta um serviço pra sociedade. Exatamente. Abrindo Ué? Os olhos à sociedade. Exatamente. E além disso, é ter e dar risadas. Essa foi digna de cara Casabeto. Casabeto. E aí? Poxa, Casabé. O que é Casabé? Casabé. Carlos Alberto. Carlos Alberto, caralho, parabéns. É o dono da praça. Não sei se a mídia tá. Se a mídia, se a música tá alta demais, deixa eu tirar um dos fones aqui. Fala em praça, você viu? Camiseta nova da Skate Boys? Rafa. Salva pro Rafa! Vai vir pra... Não, o vídeo é maravilhoso. Você viu o vídeo dos caras? Vídeo, mano. Os caras atuaram. Os caras sempre atuam. E a atuação dos caras tá melhor do que os meninos da Malhação. Não tá? Mano, eu me vi assistindo Malhação na época do... Me desculpa, eu não consegui ver, mas pelo que você me falou... Mano, é legal demais. É, bom, mas qual que é legal? Os caras são zica. O nível Malhação eu vou ver. Os caras estão melhor que o Mocotó atuando. Sério, mano. Você é mas os caras é bom. Os caras é zica e o Rafa vai vir trazendo umas novas. Como é que era o personagem do Cauan Reynolds lá no, na Malhação? Era o Mau Mau. O Mau Mau. Era o Mau Mau. Muito melhor que o Mau Mau, velho. Muito melhor que o Mau Mau. Acho que eu já trampava nessa época, já. Você é velho pra caralho. Eu era um bebê. O Pedro é da época, não existia Malhação, era Vila Sésamo. Vila Sésamo. Era Vila Sésamo. Tô mentindo. Lógico que era. Puta, essa música é da hora, hein, mano. Lógico que é, eu coloquei. Olha ele querendo cortar de assunto daí. Pô, mas as camisetas ficaram muito legais. E pelo que eu entendi lá, eles estão com uma par de patrocínio legal. Então, o Rafa Largieri. Paga nós! Paga nós, minha fita! Já paga tá nós, com mano. Grana! Já nem pagar, mas ajuda nós! É, as camisetas, tô esperando as camisetas. Tá, todas as 55, né? E as camisetas tinha que mandar tá também. É, já que pediram, né? Quem pediu? Foi os pedidos. Não, fora o pedido, só pra nós aqui, né? Sim. Da produção sim, e o caramba. Sim, exatamente, né? Pra Thali, pra você, mim. Pro Juliano, pra mim, pro João, pro Augusto, pra Silvia da recepção. Pra minha mãe, pra Dilma. Pro meu pai. E tem a Paloma, que não é a mesma Paloma, mas tem a Paloma, tem a Natasha, tem a Bruna, que são as meninas do puteiro aqui que a gente prometeu. E tem o Fábio, tem o Assunção. E o Fábio Assunção. E a Dilma e o Cef. E a chefa, a Dilma, não pode esquecer. Chefinha. Paga nós. Olá, coletivo insano. É. Assim, olá, galera do coletivo insano. Eu queria só chegar na qualidade de áudio que ele manda. Eu também. É zica, maluco. É. Precisa dar fazer nada na edição. É o quê? É só colocar o áudio no programa e pronto. Isso já era, né? É, ele quebra o nosso áudio, né? É ruim, mas tá bom. Vamos fazer isso? Vamos inverter? Vamos convidar ele só e ele vai ele fazer. Falou que ele vai fazer todas as participações, assim. Fechou. Ele vai fazer eu, vai fazer o Juliano. Fechou. E a Thali, quem faz a Thali é o Juliano. Fechou, né? Porque a voz é bem parecida, bem... assim. Tá ali, no pelo. Olá. Vire à direita. Ok, Google. Vire à esquerda. Seu destino estará a 300 metros. Para. Gente, ele tem mais presença no podcast que o Pedro. Tá bom. Parabéns. Vocês não sabem, mas teve um dos programas que o Pedro não veio. Ah, quem fez o Pedro foi o Juliano. Exatamente. Então ele só engrossava um pouco a voz assim e falava... Eu sou o Pedro, eu tenho 35 anos. Valeu, Pedro, mas ninguém sentiu sua falta, fica tranquilo. Não, tranquilo, velho. E eu nem vou descontar da folha. Vai, por favor. Não, tá você aí, que velho. Trouxe atestado, né? Trouxe, tava zoado. É, hemorroides. Crianças, dica cultural de hoje, eu vou seguir mais ou menos o que fizemos no programa passado. Vocês ouviram a entrevista do Diego Schau e ele falou da coluna que ele tinha no site Terra. Então, eu aconselho vocês a entrarem lá. terra.com.br, procura Diego Schau, vocês vão ver todas as colunas, todos os textos dele lá, e inclusive o fatídico texto que causou a demissão dele lá do Terra, tá? E o tema de hoje, nós vamos de rolê, balada. Bora pro rolê? Vamos agora? Passeio. Então é isso, gente, acabou. Obrigado. Foi bom falar com vocês, belo programa. Até amanhã. Quem curtiu, quem gostou, dá like, compartilha, etc. Tchau, um abraço. Não, mentira. Vamos pro rolê. Mas tá bom, né? Juliano, ué? Mas já, vocês falaram que ia diminuir o tamanho do programa, mas nem tanto, né, velho? Caralho. Tá bom, né? É assim? Foi um tirinho de espingarda. Então, tá demais, mano. Vocês querem gravar dois programas hoje. Não, imagina você levar esse canal 15 minutos. Eu tô tentando entender isso. Thali, pode falar também, que é só a sua voz que eu não tô ouvindo. De resto... Vocês não deixam. Nossa. Atropela nós. Acabou o programa em 2 minutos. Já, já zerou. Peraí, só um momento. Vamos ouvir a Thali. Antes de entrar no tema, vamos ouvir um pouco a Thali. Thali, descreva um pouco como foi o seu dia hoje. Nossa, meu dia foi muito louco. É só isso que eu vou falar. Vixe. Boa! Muito bem, falou pouco, mas falou muito. Falou bonito, rápido, interessante. É. Muito bom, parabéns. Então vamos lá, o tema hoje. Obrigada, viu? É rolês bizarros, rolês legais, rolês que não deram certo, rolês que você achou que ia ser uma bosta. Vários rolês que eu já fiz. Acabou valendo a pena. Rolê com várias mulheres, com. Com a minha mãe? Poucas mulheres. Com uma mãe. Mulher. E por com aí, nenhuma tá? Mulher. É que eu não lembro o último rolê que eu dei com a minha mãe, assim. Assim. Já, claro. Nossa, o que último, eu fui assistir Guerra Infinita sozinho. Guerra Infinita. Ah, você é meio dessas, né? Eu fui de madruga ainda. Nossa, eu acho mal bad. Não tem ninguém enchendo o saco. Não, porque eu fui na... Não, pelo contrário. Fui na... É, assim, não tem ninguém pra encher o saco porque não tem ninguém com você, né? Então você vai isolado. Mas eu fui na... Na pra dormir, né? Na pré-estreia, era meia-noite e fiquei de boa. Fiquei tomando uísque ainda dentro do cinema. Mal bad, fato, sozinho. Né? Não, bad não, velho. Tava assistindo Guerra Infinita. Você acha que eu tava na bad? Eu tava, mano. Oh, eu fui pra um show em Itaquera. Quando eu cheguei, a moça da bilheteria falou assim: nossa, você tá sozinha hoje? Aí eu, não, caralho, o povo tá lá dentro. Conhecia? Mas não tinha ninguém lá dentro. Eu tava mal triste. Eu fui sozinha mesmo. Mas a mina do guichê já te conhecia? Já? Já, era o Aquarius ali em Itaquera. Puta, não conheço esses lugares longes assim. Eu não... Um abraço pra Itaquera, mas assim, é meio longe. Um abraço pra Itaquera. Itaquera, forte abraço. Logo ali. Eu fui sozinha ver a Aerosmith, mas foi bom isso. Caralho, sem ninguém. Não, mas aí sim. Na pista VIP, foi lindo. Não, maravilhoso. Não foi Itaquera. Já mudou de assunto, Juliano. Tá chegando no rolê isso aí. É o vai, vai, vai, vai, é que ele foi buscar um drink. Ah, você também tá com preconceito com o moleque, claro, hein, mano? Que não, você tá pegando no pé do seu irmão mais novo. Você acha? Mano, chega, ele não tem não, mais chegou, idade pra você ficar pegando no pé dele, irmão. O senhor skatista, fica de boa aí, hein? Você vai começar a apelação, hein? Vamos parar. Falou, vamos parar, Dudu. Que pra começar o programa já foi foda que esses caras não param de brigar. Falou, mano. Dudu. É o Dudu, deixa o Dudu. É muito amor, cara. Vocês parecem o DDD, tá ligado? Lembra do comercial do DDD? DDI, né? Os gordinhos do DDD. Não, não lembro do DDI. Tinha o DDD. Tinha o DDI. Mas quem era o DDI? Quem tinha era o DDI, que era o DDI moleque. É... Mas quem era o ídolo? Descagem direta internacional. Ah, o cara da tecnologia. A senhora Gorgos. Vou explicar o que é o algoritmo. Agora é hora do senhor algoritmo. Vou explicar o que é o algoritmo. Explica pra audiência que não sabe o que é um DDI. O DDI é basicamente o sistema inteligente de descagem direta internacional. Onde você não precisa, na época, quando foi lançado... Você, não, você precisava ligar para uma telefonista, para a central telefônica, para direcionar a sua ligação para os Estados Unidos, para o Japão, para onde que for. Hoje, não, hoje o DDI, a tecnologia facilita muito isso. Então a primeira tecnologia de ligação internacional foi o DDI. Olha aí. Entendeu? Oh. Não, na verdade, não. Primeira tecnologia, totalmente que você faça uma ligação, que você não depende de nenhum, de alguma pessoa ou... serviço. A primeira tecnologia foi o mensageiro, cara. Não. É assim, você escrevia no papiro, entregava pra ele... Não, ele mas ia... assim, é que eu digo... Era coruja, tio. Não, mas antes não, da coruja primeiro... tinha o mensageiro. Não, vocês estão todos errados. Primeiro sistema de mensagem era o sinal de fumaça. Então, vamos chegar no... Trouxa! Rolê. Pô, é verdade. Aqui é o senhor algoritmo. Na verdade, a primeira comunicação que teve foi Deus, né? Nossa. Falando com Adão. Chega, velho. Nossa, cara, o tema é rolê, velho. Vamos voltar pro tema. Hoje tá foda. Vocês estão muito loucos, hoje, irmão. Hoje vai ser 2 horas só o primeiro. Cara, e o segundo vai ser 3. Não vai nada, já tô olhando o cronômetro. Vocês parecem que nunca viram puta na vida. Hora do foco. Olha o foco, olha o foco, olha o foco. Tá. Voltou? Eu quase morri aqui. Aí tá bom. Eita. Também com essa bela dama aí esfregando a, é a fumaça, os cara. Seios no... É a fumaça. Nossa, é, muita fumaça. Essa aí acho que é frase de outro entregante aqui. Entregante é outro entregante. Tá certo, é entregante mesmo. Você tem razão. Intrigante. Tá certo, é entregante. Porque ele entrega. Enfim. Voltando. Bom, vamos pro tema aqui. Ô, Thali. Oi. Pergunta. Qual foi o rolê mais bizarro que você já fez na sua vida, assim? O mais tenso que você falou, mano, onde eu tô, não vou sair daqui, acho que eu não vou sair vivo. Nossa, mano, uma vez eu conversava com um cara pelo Facebook, depois a gente conversou pelo WhatsApp, e ele falou, ô, vai ter um churrasco em casa. cola aí. Que zega esse, é louco. Era na Vila Formosa. Boa. Por acaso o nome dele é Rodrigo? Rodriguinho? Eu acho que eu não sabia nem o nome. Chamávamos-se bem. Então eu falei, ah, vamos. Caralho, eu aqui numa expectativa, cara. Ó, vai vir uma vai baita vir história. É. Mas foi uma puta história. Não, mas é verdade, foi um baita rolê, porque anos depois a gente tá fazendo podcast. No meio do caminho, eu peguei um ônibus que vai direto daqui da Zona Norte pra Vila Formosa. No meio do caminho eu pensei em desistir umas 500 vezes. Né? Eu falei, puta que pariu, não chega nunca, mano, caralho. 300, é, realmente, se busão dá um rolê, filha da puta, velho. Passa pelo Belém. 35F, passa na Zona Franca de Manaus. Não, ele passa, ele passa, parece que ele passa São Paulo inteiro, eu conheço ele. Ele passa até batido. Não, eu cheguei no... Eu perguntei pro cobrador. Quando chegar perto da Praça Sampaio Vidal, você me avisa? E ele, vixe, moça, eu não sei onde é que é, não. Eu falei, ah, beleza. Você tem um travesseirinho? Aliás, ah, eu queria lá, fazer uma reclamação aqui. Quando chegou no Anália Franco, ele, olha, moça, aqui é o Anália. Eu, porra, isso eu sei, mas tá longe ainda. Ele, ah, espera aí. E foi. Eu queria fazer uma reclamação aqui. O que tem de cobrador que não sabe nem onde ele tá, velho? Se o cobrador não sabe, cara... Mas você não tem que perguntar pro cobrador, você tem que perguntar pro motorista. Mas o motorista tá ocupado, você não pode tirar atenção dele. O cobrador tá andando de lado. Então, por isso. Mas o motorista sabe a localização. Tá mais de lado. Tem um caranguejo, tá ligado? Quando eu tá no currículo... É, o senhor tem especialidade o quê? Trabalhando mangue? Eu não vou aguentar fazer o programa hoje, né? Você trabalhou no banco? Não vai sair, não, velho. Você pegou as telas, trabalhei 3 anos na beira da praia. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Vocês são lixo, velho. Não vai dar pra fazer programa hoje, é sério. Tá bom, foda, cara, de lado. Só olha para os lados. Olha que eu não tô fumando maconha. Nossa, mano. Vocês comeram bobitos? É o Yakult. É o Yakult. É droga. Mano. Uma hora depois, gente, depois de meia hora de risada com a história do cobrador, nós tivemos que cortar grande parte da risada. Tá? Mas depois de meia hora, voltamos aqui. Os meninos estão abrindo um vinho. Na verdade, quem abriu foi a Claudete, né? Foi. É. Isso obrigado, aí, meus Claudete. Amores. Obrigado, Claudete. Quer mais alguma coisa? Mas eu termino, Thalia, que a gente interrompeu pra falar do cobrador. Deixa a Thalia falar do rolê, mano. Manda, Thalia! Ah, então. Aí eu cheguei nesse rolê na Vila Formosa, que eu não conhecia ninguém. Mas foi legal. Achei que ia ser uma bosta e foi legal. Mas... expectativa de ir num rolê que você não conhece ninguém e voltar com vários amiguinhos. Voltar mas com o podcast, né? Você já me conhecia. Voltar com um podcast cheio de gente louca. Não, mas você já me conhecia. A gente trocava ideia, já tinha. Viu? Trocava ideia milhares. É. Tinha uma amiga em comum. Quanto tempo vocês dois se conhecem? Sei lá, 20 anos. 50 anos. Não, faz bastante tempo que vocês se conhecem, né? Ah, faz o quê? Uns. Acho que faz 5 anos. Não, é legal, tipo, anos. Assim, tipo, você vê que um rolê, o que um rolê pode render, né, velho? Que um rolê que você não esperava nada. Exatamente. Ela podia não ter ido, por exemplo. Exatamente, e não ter tornado... Vai, não vou, porque vai que, né? Mas... Vai que o Ben então é um psicopata. Então, mas, então, não, não era... Que não seja. Não né? Era psicopata, não porque seja. A gente tinha um amigo em comum. Tinha ou tem ainda? Tinha. Mas ela não é sua amiga mais? É, ela não olha na minha cara mais, não. É, então um abraço aí pra Paloma. É, um abraço aí pra amiga. É nóis. Toda pessoa que a gente não quiser falar o nome agora vai chamar Paloma. Fechou. Certo? Um beijo pra Paloma. Um abraço pra Paloma. Já me chama Código X. Ah, não, mas código X fica muito impessoal. Fica código Paloma, caralho. Código P. É, código P. A língua do P. Sabe falar a língua do P? Quem que é? Pequeta, pero. Para. Eu sei contar o trem das onças na língua do P ao contrário. Meu Deus. Lá vamos nós. Para, velho. Olha o foco. Vai, vai, volta. Para. Volta pro foco. Pelo amor de Deus. Volta pro foco, cacete. Ô, Gil, fala pra mim. Fala. Qual foi o rolê mais longe que você já fez? Rolê mais longe? Itaquera. Não, mano. Osasco. Não. Caieiras. Já fui pra Minas. Vocês vão já chutar o mundo agora, velho? O rolê. O rolê. Joga o tabuleiro na mesa. Mas Caieiras eu já fui levar uma mina, amiga da Janine, que veio aqui na nossa casa, onde eu morava, na outra casa. E eu fui levar as minas lá em Caieiras, que é um puta rolê, velho. Caieiras foi o rolê mais longe que você veio? Não, foi em Minas, Camanducaia. Ah, não, mas você não saiu daqui, pegou a mochila, foi pra Minas e voltou no mesmo dia? Não, eu não fui de mochila, fui de carro. Ah, não, você foi viajar, cara. Aí não, viagem tudo bem. Se for assim. Eu fui no mesmo dia, mas foi um rolê osso, mano. Olha, o Pedro. Foi um rolê, mano, onde todo o pessoal que era dono da casa, os familiares almoçaram primeiro, e depois eu, minha mina e mais a minha prima, depois almoçou depois. Foi o um, Pedro tá tentando ir no polidense, velho. Não dá, Pedro, você não tem idade pra isso, não. Pera aí, rapaz, que eu quase caí aqui, quebrei minha coluna. Esse polidense tava meio escorregadinho, viu? Você tinha que ver. Porra, né, velho? Você derrubou tá inteiro, cara. Derrubando a Joelma, tá bom. Eu não tenho como, não tenho como fala, aptidões para esses lugares, me desculpa. Entendi. Mas esse molhadinho no. Você já fez um rolê muito estranho no puteiro ou não? Nunca fui um cara de puteiro. Nunca. É, cara, realmente. Você nunca foi um cara de puteiro. Mas nunca. Quando ele dava pra ser. Era muito louco, tio. Ai, tá. Alô, Fábio Assunção. Mas aí é o seguinte. Eu lembro que todas as épocas que você não ia pro puteiro. Eu tava na igreja, caralho. Não, era assim, que você não ia pro puteiro, que é entre aspas. Nunca fui. Era assim, era você não estava relacionado, então. Não, sim, mas nunca fui. Eu lembro o dia que eu tive que pular o muro do cemitério. Socorro. Ô, Thali, você vai mentir também ou você vai falar a verdade? Depende. Tá, vamos lá, vou começar hoje de novo. Vai ser foda. Vai ser difícil. Vou começar de novo. Ô, Thali, você vai mentir também, gente, ou você vai falar a verdade quando eu te perguntar se você já foi no puteiro? Profissionalmente ou pessoalmente? Os dois. Os dois, só fui profissionalmente. Preciso de dinheiro, né, pai? Mas aí não é rolê, era profissões, você devia ter citado só isso fui no profissionalmente, outro programa. De rolê nunca fui, não. Ah, velho. Eu já fui no puteiro. Eu lembro da época que o puteiro era um por um. Você pagava 10 reais e tinha 10 minutos com a puta. Caralho. O que você ia fazer em 10 minutos é um problema caralho. Seu. Eu faço em dois, caralho. Mas tinha um por um. Um por um? É, aí depois aumentou por causa da inflação. Aí ficou vintão. Eram 20 minutos por 20 reais. Não, mas esse do vintão, trintão tem até hoje. É 30 minutos ou lagosada. É que eu não tô sabendo mais de puteiro, hoje. Talvez e você... Não é nem experiência. É que tipo... eu mexo com tecnologia. É que o algoritmo... É que tem uns sites aí que eu trabalho. Não, mas assim, tinha uns brother meio pervertidão. É que eu instalei o sistema de rede pro puteiro ali em cima. Não, mas tinha uns brother pervertidão na época do buffet que eu trampava, que os caras gostavam, principalmente no centro de São Paulo. Mas você cara. Não, né? Você não, eu... Não, isso eu não preciso nem mentir. Eu só não... isso. Eu preferia estudar algoritmo. Isso você não precisa mentir. Não, mano, é mais a questão assim... Ah, mas a gente assim... nunca foi pessoa de puteiro, essas paradas. Ah, mano, eu pensei... É, pessoa de família, é... mano. Para com isso. Eu vou falar que eu nunca fui é mentira. Já fui. Eu nunca fui. Quero que jure ao contrário. É. Jure ao contrário. É como é jurar é ao que contrário? Vai do gosto, jure né? Jure pra você saber, então. Se fui ou não fui. Nossa, velho. Que brisa é essa? Não. Oh, a água desse puteiro é tem um bagulho anos. Muito louco. 35 anos. Oxe. Você acha que ele tá na meia-idade já? Ele já tá acabando. Desde o dia que eu caí de skate. Desde o dia do céu Aricanduva que eu vi ele com as pernas e com o braço no... pro alto e com as costas no chão. Ô Pedro, você já fez algum rolê assim que você ficou muito louco e não conseguiu chegar em casa? Já, vários. Conte um pra nós. Conte, meu amor. Vou contar um legal, que eu acordei em casa, eu dormi no busão e acordei em casa, na minha cabeça. Na sua cabeça. Eu fui numa festa de aniversário, conheci a Paola Oliveira. Paola Oliveira, mentira. Triste, juro por Deus. Caralho. E a mina é bonita pra caralho. Ah, putz. Que silhueta. Falasse... Com todo respeito à madre minha, à esposa, mas ela sabe que a mulher era bonita mesmo. Enfim. Aí tava lá, pá, que não sei o que, o Aldo, que é um músico. E você aí. Tava fazendo o que lá? Eu cheguei lá pra curtir a festa, mas o meu brother, ele falou, ô mano, toca uma viola aí, segura um pouco pra mim. Eu falei, ah, de boa. E a cara tá com um violãozinho legal. Aí cheguei lá, microfoninho, pá, tava tocando, aí a mina da festa, a Tami, virou, você quer o que? Eu falei, ah, tem uma vodka. Coloca um Sepultura aí que a gente continua, né, velho? Mano, comecei a beber, tomei uma vodka, comecei e ela trouxe uma garrafa. Aí a Paula chegou o irmão dela, sentou comigo, começando a tocar junto. Eu só lembro de ter cantado parabéns. Acabou. Aí eu virei pra lá fazer, eu virei pra minha esposa, hoje minha senhora, minha esposa, eu virei, vambora. Ela falou, vamos embora. Eu lembro de ter deitado no colo dela e acordado em casa assim, sabe? Tipo, onde estou? Nossa. Mas no decorrer do tempo, o que aconteceu? Eu vim pra casa dormir no colo dela o tempo todo. No metrô a gente brigou e eu vim pra casa. Aí eu acabei aparecendo na garagem do Fino. Eu subi, peguei meu violão, eu toquei violão a noite toda. Fiz... É que depois essa lembrança vem com o tempo. Não, né? Não, eles me contando. Eu fiz caipirinha. Você não lembra não disso? Lembro. Tomei tubão. Tubão era tipo pinga com refrigerante que a gente fazia. Tomei uns dois tubão. E não lembro de nada disso, velho. Mas eles falam, tem umas fotos desse dia, falou que eu toquei pra caralho, tipo, isso é muito legal. Bom, né? E que falou que do nada deu 6:30 da manhã, eu falei, ah, vou embora. E fui embora. E você nem sabia tocar violão, que é incrível, cara. Exatamente, sou baixista. Mano, velho. O Goró é monstro, né, mano? Mas foi. Que vodka mágica é essa? Mala, a bebida entra, a coragem sai. Exatamente. Mano, não lembro. O cara chegou sem saber fazer um acorde, pediu uma vodka e saiu tocando violão igual. Beethoven e violão. Igual Rogério. Mas esse é o poder da vodka. Ela deixa exatamente. Você cantar, deixa você dançar. É isso. Toma em vodka, criança. Teve uma vez isso aqui. Virou se eu comprar. Peraí. Ô, Bento, manda pra mim agora. Manda pra mim. Pega esse rolê dele. Pode mandar. Rolê caseiro. Rolê caseiro, rolê dentro de casa, velho. Eu caguei minha casa. Meu Deus, velho. Meu Deus. Eu sabia assim, por favor, conta pra mim. Na hora que eu vi que tava passando o limite, eu falei, falou galera, tô indo nessa. Eu juro que ele falou, manda pra mim. Eu falei, cara, não tô com nada na mão. O que eu dei pra ele? O cigarro, o goró? Desculpa. Vamos lá para o assunto. O senhor algoritmo agora vai começar a falar ação. Palestrinha. Mas vai ser rápido. É o palestrinha. Lembro... Alô, voltou? Alô. É, deu um tiquezinho. Caiu energia aqui, pessoal. No puteiro, hein? Você viu? É só foi um pico, mas tá bom. Muita gente no chuveiro. Lembro logo quando eu mudei pra minha casa aqui, antes da minha recente casa, a minha penúltima casa, fiz um churrasco. Eita. Nesse dia eu falei pro meu irmão, mano, eu quero chapar, velho, eu quero ficar muito louco. Fomos comprar uma vodka. Fomos comprar uns bagulho no mercado e eu peguei aquela vodka de 500ml. Ela não é nem de um litro, nem uma long neck. Eu entendi que quando você falou 500ml, eu saquei que não era de um litro. Isso aí. E nem de 600. Ela parece... E nem de 250. Nem de 499. Quando ele falou 500, eu já... Nem de 200. Não é. É aquela não de 500. E nem de 150. Não, é aquela de 500 mesmo. E nem uma latinha, mas era a de 500ml. A de 500ml. Voltando ao assunto, cara, assim, a hora que eu peguei essa garrafa, a gente voltou pra casa, minha mãe chegou e o marido dela chegou. Meu irmão já sentiu o astral e falou, mano, eu vou embora. Ele foi embora. Peguei aquela garrafa, amigão, comecei com energético, comecei a tomar com energético, pá, bagulho veio vindo, mano, veio vindo, aí acabou o energético, começou na soda, mano, acabou a soda, mano, eu já tava tomando no bico, velho, eu lembro que assim, ó, eu tava abraçando o marido da minha mãe e falando uma pai de groselha, mano. É do sermão da montanha, o sermão da montanha. Eu, quando eu bebo, o bagulho é foda. Mas sim, total coerência. Mas tipo, sermão de, você tá namorando minha mãe e o cara... Não, não, porque eu... espiritual, cara. É, ó. Espiritual? Mano, é o bagulho assim. Baixa seu Zé aqui, filho. É palavra, é assim, é bêbado, é o bêbado inconsciente, mas coerente. Porque eu nunca conheci nenhum bêbado ele com viu, ele. Mas eu não consciente. O senhor Pedro aqui pode falar por mim. Ele não viu toda a conversa, mas o que ele o começo que ele viu quando ele falou que vai dar bosta e saiu fora... mas assim, não tinha coerência do que eu falava? Tinha. Mas beleza. Aqui é tirou o véu da verdade, né? Assim, tira só o olhinho assim. Não vou entrar em parâmetros familiares, mas assim... Tô falando que... Não, lava a roupa suja aí, parceiro. Não, não vou falar. Calma que mas, ainda assim, não chegou nem na metade do rolê. Beleza, mano. Tem mais rolê, calma. A hora que eu tava tomando... Vai longe essa porra. Tá ali, tomando o bico. Suja. O bico na vodka. Denúncia, pode... Casa de família, pode falar. Mexeu com você, mexeu comigo. Mano, eu... Acabou a soda, eu tomando a vodka no bico, velho. Eu lembro que eu já não lembro mais o que eu falei. E eu falei, eu vou dormir. Subi, maluco. Beleza. Não lembro mais o que aconteceu, eu acordei no dia seguinte. A hora que eu acordei no dia seguinte, eu só lembro de uma cena. Sua mãe tava solteira. Meu computador... Não, minha mãe tava namorando. Meu computador ficava do lado do banheiro, eu mijei na frente do meu computador. Pô, tá mijando fora. É, eu mijei na frente do meu computador. Aí no dia seguinte, uns dois dias antes, minha privada tava vazando. E eu acordei escorregando no meu mijo, xingando minha esposa. Falei, caralho, mano, o bagulho tá vazando de novo. E voltei a dormir. Beleza, acordei uma hora da tarde, que era isso, essa festa foi no sábado. Acordei na uma hora da tarde no domingo, com o meu chão todo preto de vômito. O quarto lavado e eu não sabia o que eu tinha feito. Eu perguntei pra minha esposa assim, Janine, eu caguei no chão. Parecia bosta. Aí depois começou a vir os flashbacks, porque o problema da vodka é o flashback. Entendeu? Porque você não tem a memória flashback. A memória completa. Flash, você tem flashes, velho. Entendeu? E isso é horrível. Por isso que eu parei de beber. Entendeu? Aí depois decidi. Depois desse dia eu falo assim, até dentro da minha casa. Eu não tomo mais vodka. Eu não tomo. Vodka pra mim. Brigou com a vodka. Não, a vodka é o único goró que hoje eu também resisto. Não. Mas vocês estão culpando a vodka, cara? Quando tem errado, que acabar então a vodka. Vocês. Não tem que acabar não, a vodka. Não, a vodka nenhuma, não tem que acabar. A culpa não é da vodka. Deixa a vodka aí. Não, a vodka tem que ficar. Porque acerta assim. Acerta a indignação. Eu sei que tem gente que gosta de vodka. E não é porque eu não gosto de vodka que você também não tem que gostar. Então, um goró que eu gosto muito é de cachaça. Uma vez eu dei uma cachaça pro Bento também. É. Lembra? Uma seleta. A gente tava fazendo... Se liga nessa, Thalia. A gente foi fazer uma reunião com o advogado sobre a banda. Tava gravando. Tinha um contrato aí. A gente tinha que assinar o contrato. A advogado foi em casa. Foi por causa da seleta que não fechou, né? A advogado, inclusive, era meu primo. Era não, ainda é, né? Você não é mais seu primo? Abraço abandonou pro Rony. A família. O Robinho tava esse dia, lembra? Se voltou mijado. Um abraço pro Robinho. Nossa, meu porta-malas. O Robinho, tá foda. Robinho era aquele cara, né? Foi expor mesmo, foda-se, me processa. Robinho é aquele cara que tudo que ele bebia, ele mijava. Ele mijava em qualquer lugar. Ele devia usar fralda. Eu sou mijão, mas ele, velho, é impressionante, mano. Ele chapou do ensaio. Todo mundo, Marcelinho, tava... Não tava. Tava o Robin, tinha mais um. Aí se liga, a gente foi. Depois da reunião, a gente ia gravar o um ensaio. E a gente ensaio tava. Não, mano, a gente ia gravar canal pro canal. Tava gravando. Não era canal pro canal. Era. Gina. Era a bateria. Era no Paulo, cala a boca. A gente ia gravar um ensaio. mano. Tô te falando. Um Rogerinho aqui, ó. Então demorou, vamos ligar pra ele agora. Vamos fazer a live. Continua. E a gente ia gravar o ensaio e, mano. A gente tocou pra caralho aquele ensaio, tava maravilhoso. Mentira, porque depois a gente foi ouvir a gravação, a gente tava tocando muito péssimo. Porque tava todo mundo bêbado. Porque matamos, além das brejas, matamos uma garrafa de seleto. Fora os conhaque. Fora tudo. Fora a vida. E o Robinho foi dormir. Mijou no estúdio. Não, ele, ele foi dormir, ele dormiu na sua casa. Não, a gente levou ele pro metrô. Nossa. Eu caguei no chão. Eu caguei no chão, é foda. Mas sabe qual que é o problema? É você gorfar no chão e achar que é bosta. Você sabe que o gorfo nada mais é do que o que você come, né, irmão? É bosta. E patinando. O que você tá comendo aí? Explica pra nós. Não, mano, eu tinha comido naquele dia muita carne, cara. Ah, entendi. Era que eu fiquei, então, eu disse, eu fiz um churrasco aqui na minha casa. Caralho, vocês nem me chamaram pra esse rolê aí. E na verdade era um churrasco elite, só picanha. Não foi o dia que eu comprei picanha pra todo mundo. Falei, ah, picanha pra todo mundo. Então não foi a vodka, foi a picanha, que pobre. Exatamente. Não tá acostumado a comer picanha. É. Aí quando dá, come, passa dá indigestão mal. Mesmo. Ué, é bem por aí mesmo. Dá indigestão. Aquele dia foi assim. Mas o que me faz perder a memória É tequila, velho. Tequila é minha criptonita. Tequila também. Tequila? Tequila, tequila, tequila é minha criptonita. Então eu vou pra rolê assim, eu cheguei, mano... Eu cheguei em fazer rolê de trampo, que... Recente, assim, todo mundo sério, profissional, chegava no rolê... Tequila! Tequila! E aí eu acabava tomando tequila no peito da mina, e o caralho, mano, entendeu? Essa parada de tequila... Foi pra um open de tequila e, mano... Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fui parar no Parque do Dom Pedro, eu só tinha que subir a rua pra Consolação e voltar pra casa. O tequila é uma maldição. É, e assim, ó, o lugar que foi o rolê mais longe que eu fiz, teve outra vez, a primeira vez que eu fui, que é o sítio do Pica-Pau Amarelo. É, o sítio da ex-esposa de um amigo meu. Sítio de Limeira. Beleza, vamos beijo pra lá. Vamos levar um goró, pá, beleza, vamos levar um goró. Só que é o seguinte, mano, nós só pode beber depois todo mundo dormir, porque o tio da mina, ele era alcoólatra. Tá. Era meio complicado, então assim, tadinho, ele não podia ver a gente beber. E a gente tinha levado, mano, garopa, cara. Uma garrafa de tequila, uma Smirnoff, vários goró, mano. A Smirnoff era de 500ml. Não, era de 1 litro, era de 1 litro. Tinha levado umas 4 garrafas de goró, mano. Aí beleza. Aí no fim do rolê, só sobrou eu e meu camarada. Vamos tomar tequila? Vamos tomar tequila. Começou a tomar tequila, mano. Eu lembro, assim, primeira cena, eu carregando um tronco de árvore junto com ele, tipo, de um metro e meio, o bagulho pesava, mano, muito. Pesava pra caralho. E a gente conseguiu carregar o bagulho até a fogueira que a gente tinha feito. Entendeu? E a última cena que eu lembro, a gente... fritando salsicha na fogueira e dando um tiro no açúcar. E assim, pra finalizar, mano, eu vomitei, velho. Aquele dia eu vomitei tanto, velho. E falou que nunca mais ia beber. Não, aquele dia eu não falei, não. Mas aquele dia aquele dia eu vomitei tanto. E a ressaca, velho. A ressaca de tequila é a pior. Mano, você falou que deram teco no açúcar. Eu tenho um brother que deu um teco no torcida de pimenta. Nossa, salve, Marcelinho, um grande abraço. Nossa, chama ele pro rolê na próxima. Não, Chivas, cara. Nossa senhora. O Chivas. Caralho, torcida. Chivas, a gente contou histórias do Chivas também. Porra, nossa, mano. Tardei no meu bully. A história do Chivas, tentando lembrar. Vomitou no balcão. Vomitou no balcão. Ele vomitou no balcão. Eu tava num puteirinho tipo ninfas. E a gente tava bebendo em casa, trocando ideia. Tipo, tava sem rolê. E eu sempre tenho uma garrafa de qualquer coisa em casa. Mesmo que seja Zulu. Menos de água. Menos de água. A água faz mal. E eu faço um racionamento, né? Porque tá acabando a água do mundo. E aí a gente bebendo, trocando ideia, ouvindo um som e tal, falando da vida. Fazia tempo que a gente não se trombava, acabou o goró. Acho que ele levou meia garrafa de qualquer coisa, já tinha alguma coisa em casa. Matamos, falamos, vamos sair pra comprar, vamos. Aí saímos no meio do caminho, a gente decidiu, vamos no puteiro? Vamos no puteiro. Tinha acabado de abrir esse puteirinho de casa de dentista. É, que é a escadinha, né? Você sobe. Aí chegamos na recepção. O puteiro tinha duas putas, cara. Uma não tinha dente. Era zoada. E a outra era gorda. A outra era muito gorda, chamava Linda. Eu lembro que, juro por Deus, a gente sentou BBW assim no sofá. Dentinho. A gente sentou no sofá. A Linda veio. Empurrou nós dois assim, que ela queria sentar no meio, gordaça. Os peitos dela chegavam no umbigo, tá ligado? E nós já meio breacos. Ela, oi, tudo bem? Mas tudo, beleza. Eu sou a Linda. Quando ela falou Linda, nós olhamos um pro outro, velho. E começamos a dar tanta risada, cara, mas tanta risada. E aí, enfim, aí tomamos um drink só. Falei, não tem o que fazer aqui mesmo. Só queria conhecer. Não tinha nem as putas bonitas. Não que a gente ia fazer qualquer coisa, porque a gente já tava meio brenhaco. Mas enfim. Aí beleza, vamos embora. O Marcelinho vira pra mim e falou, ô Bento, paga lá, velho, que eu não tô enxergando, acho que eu não vou enxergar a senha. Falei, ah, beleza, vamos aí. Peguei o cartão dele, foi lá, fui colocar a senha. Ele deu um gorfão, irmão. Mas ele gorfou, ele lavou o balcão do cara, tá ligado? Lavou. E o cara, tipo, a máquina, ele lavou tudo. Que apetite, mano. Cara puto pra caralho. E eu, tipo assim, eu falei, mano, o que você tá fazendo? Se aí controla, ele... caralho. Se segura, porra. Ele correu pro banheiro. Aí o cara limpando a maquininha pra eu poder pagar. Fui lá, pus a senha, né? Mó nojão, pus a senha e tal, não sei o que. Peguei o cartão. Ele volta, velho. Bem, vamos embora, velho. Vamos embora que eu acabei com o banheiro do cara, velho. E aí nós saímos fora. E nunca mais voltou. Mano, e esse puteiro deve ter durado, sei lá, um mês. Eu acho que eles não conseguiram tirar do balcão, o balcãozão de madeira. Acho que eles não conseguiram tirar o corpo do... Ficaram raspando com a faca, o vômito, tá ligado? Nossa. Grudou igual chiclete. Mano, não tinha um cliente naquela porra. Só tinha nós. E os caras. Claro, uma sem dente, a outra gordaça chamada linda. Ah, mas então, eu tava falando, puteiro de 20 linda. Conto, cara, nem compensa. É umas empregadas domésticas que faz bico de puta à noite, entendeu? Nada contra as empregadas domésticas, mas assim. Você prefere 4 vezes 20 reais ou uma 100 reais? Ah, é que assim, se a gente for partir do princípio que uma 100 é pelo menos bonitinha, é melhor pagar 100, né? Você vai no casarão e paga 500. Cara, vai por quantidade, não por qualidade. Não, mas quantidade não dá. Isso é louco. Deixa eu ver que mais rolê que eu tenho. Mano, rolê longe que eu fiz. Caieiras já fui. Fui churrasco em Franco da Rocha. Fui churrasco em Francisco Morato. Fui churrasco em Varginha. Em Varginha eu simplesmente acordei no quarto pelado. Nossa. Sabe-se Deus como e o porquê. Pelo menos tinha uma mina do meu lado. Achou a volta, mal, pelo né? menos? Então, eu procurei uma calça um tempo, assim, mas consegui achar. Já dormi na rua, cara. Já peguei ônibus errado. Também. Saindo do Cerveja Azul um dia, eu peguei o ônibus pra Vila Formosa. Eu acho que eu bati na Vila Formosa e voltei pra Liberdade. Aí eu acordei na Liberdade de dia. E eu lembro que eu acordei, assim, eu vi as paradinhas da Liberdade, assim, os postes de luz. Eu falei, caralho, eu já tinha dormido no transporte, mas agora eu vim longe pra caralho. Japão, né? Tava no Japão. Porra, Japão, irmão. Eu me senti no Se Beber Num Case, tá ligado? Não, eu já desci, tipo assim, chapado assim, em serra. Você já desceu serra e chega lá muito louco. Não, nunca desci bebendo vodka, chapado. Véio. Quente pra caralho. Eu sou mijão, então eu não bebo antes de viajar, senão eu tenho que ficar parando. Puta, tudo que eu bebo dá vontade de mijar. Quando eu fui pra praia uma vez, desci a serra, maior trânsito, mano. Imagine, trombei até uns malucos no meio do rolê. Aí o que aconteceu? Mas eu bebo saliva da vontade de mijar. Também, né, caralho. Malandro, nunca faça isso. Bebe saliva pra ficar bêbado. Não, desci a serra tomando vodka, não rola não. Nossa, imagina a troca de pressão. É foda que tava trânsito, mano. Nossa, deu uma pressão em pequenas porcentagens. Não saia da 4h20, tá ligado? E 4h20, eu olhava 4h20 toda hora também. Isso é louco. Eu só lembro assim de ter acordado alguém me levantando da calçada, que eu fui tomar um ar lá fora e deitei na calçada. E depois todo mundo cantando no quarto, eu lembro, mas eu acho que era uma brisa. Porque eu vi as pessoas rodando igual o índio, tá ligado? Mas eu acho que era viagem. Eu acho que era viagem. Eu acho, mas era uma galera muito da hora. Acho que era viagem. Nossa, que pessoal que era péssimo. Aí eu acordei com uma larica, assim. Aí eu comi Nutella com bolacha wafer. Nossa senhora. Ô, Thales, você já tretou no rolê? Tretar, não. De sair na eu mãe? Já dormi, mano. Não. Dormiu aonde? Não. Conta pra nós. Eu dormi, eu fui naquele fofinho rock bar, tá ligado? Nossa, fofinho, eu acho. Mano, foi o pior rolê de todos os rolês que eu já... Eu fiz na minha vida, estavam bandas que eu gosto, tava um calor infernal, tinha um tiozinho de terno, parecia que ele era aqueles evangélicos, tá ligado, lá em cima, e ele andava o rolê inteiro assim, dançando, fingindo que tava tocando bateria, e eu assim, mano, o que eu tô fazendo aqui, por que eu não fiquei em casa? Aí entrou um cover de Bon Jovi, o cara de jaqueta de couro, ó, óculos escuros, assim, achando o próprio Bon Jovi, um calor da porra, e a minha pressão caindo, eu dormi, tava tocando Kiss. Eu dormi. Aí o meu garoto olhou pra mim e falou assim, você não vai dançar no Kiss? Aí eu, mano, não enche o saco. Eu dormi o rolê e nunca mais eu pisei naquele lugar. É o pior rolê. Eu já briguei com a mãe do Pedro no rolê, se liga. A mãe do Pedro e a mãe do Juliano, inclusive. Sério. As duas. Tem a mesma com as mãe. Duas. A minha mãe é a mesma que a dele? É. Ah, eu acho que... Olha a idiotice que esse cara tem implantada ali. Olha a idiotice que esse cara tem. Que colocação perfeita. Dá uma música aí, você dá um refrãozinho. Olha, eu te esqueci, mano. Sou terão, popinho. Você vai pegar no pé dele o programa inteiro, porque ele contou, ele cantou o contrário. É, só porque eu tenho 35 anos. E eu sou. E eu sei o cara do Eduardo. Eu sou a cara do Eduardo. Eu acho que eu sei o skate. Ah, tá. Por que você brigou com a mãe deles? Não. Você vai contar mesmo? Porque ela não tava em casa, aí o Pedro foi fazer uma festinha em casa, assim, luauzinho de leve em casa, tocando violão, bebendo. Aí aconteceu aquele negócio de pele, sabe? Eu bati o olho na mina, a mina bateu o olho em mim e falou, nossa, eu quero pegar o Bento. E eu não queria, porque eu queria respeitar a casa das pessoas. Só que eu fui seduzido. Você quis cantar, né? Você tava vindo pra cantar. Exato. É. Quer dizer, eu vim só fazer um som, entendeu? Você até virou pra mim, não me deixe fazer isso. Eu tô de boa. E a mina era uma mó delicinha. É, mais ou menos. Ah, era delicinha sim, mano. Era assim. E aí aconteceu que ela me pegou e quando a gente tava se pegando, mas a gente tava se pegando assim. No corredor coletivo do condomínio. A gente tava se pegando tudo normal, de mão dada, conversando, né? Aham. Sobre família. E aí a mãe do Pedro chegou e desde então ela não vai com a minha cara. Não, até que não, hoje ela gosta de você. Porque você repreendeu o Juliano você vive na longe. Frente dela. Não, na verdade, não repreendeu. Eu tirei uma onda com ela e ela falou: nossa, na frente do Bento eu não posso. Era assim. Não, o Bento te corrigiu. Eu corrigi? O que eu fiz? Ô, respeita a sua mãe. Que eu falei isso? Falou. Não falou, né? Falou, aí a mãe virou, nossa, o Bento mudou. Falei, não. Não. Sabe o que é isso? Maturidade, as pessoas crescem. Não, mas ela falou, ele amadureceu, não. Uma coisa que eu sempre aprendi com você. Não, assim mesmo, não, mãe. Relaxa. A coisa... Não se empolga. A coisa é a mesma coisa, mãe. Você tá me subestimando. A coisa que o Bento mais valoriza, além da vida dele, a sua mãe. Isso eu posso concluir. A minha mãe? A sua mãe. Não é o As Jack. As mães. Paga nós, Jack. Acho que nem o Jack chega acima da sua mãe. Ah, chega, velho. O quê, mano? Beijo pra dona Cida. Mano, me dá uma garrafa de Jack, você vai ver a pessoa mais feliz do mundo. Beleza, e se sua mãe te der, vai ser mais ainda. Mas eu não vou esticar chiclete. Deixa eu falar, eu fui promovido, cara, num rolê, sabia? Ah, num rolê. É, eu fui promovido num rolê, era meu aniversário. Tinha virado de gerente do... É que eu lembrei agora, era meu aniversário, os caras do trampo se reuniram, compraram duas garrafas de Jack pra mim. Pensei, eu era a pessoa mais feliz do mundo, já naquele momento. E aí a gente foi pro bar, tal, bebendo um Jack, tomando uma breja, aí começou a colar a galera do trampo e aí colocou os donos da empresa lá. Então, um casal. Colaram no bar, começamos a trocar ideia, todo mundo bebendo, eles também, aí tava meio chapado, aí eu dei a multa. Falei, então, e aí, você vai me promover? E aí me promoveu, cara, na segunda-feira. Fui promovido. Você chegou na trinca e cheguei e falei, aí, meu, me promove aí. E o cara te deu suavão, assim, de boa. É, não, teve outra história. Os detalhes que não veio ao caso. Ah, né? Teve um sofá, então. Teve, fiz um... Não. Falei, não vou entrar nos detalhes. Enfim. Ele só tá falando merda que é ele que vai editar. Aí ele pode cortar tudo. Eu posso fazer qualquer coisa, irmãozinho. Mas eu não vou editar, não, velho. Vou deixar tudo assim, inclusive as risadas. Meia hora de risada, meia porque hora. Vocês são os otários. Aguardem. Aguardem até o final. Os irmãos aloprados. Nós somos os irmãos aloprões, não somos aloprados. Nós somos mó legal. Vocês já comeram mina junto no rolê? Pegaram mina junto? Já. Já fizeram rolê junto? Pegar, assim? De pegar junto de pegar a mesma mina e tal. Não, a mesma mina não. Eu peguei a irmã da tal da... Código P. Se deixar... toma seu cu, rapaz. Ei, conta aí, velho. Conta pra nós, abre tudo pra é nós. Comprometedor. Eu fiquei com a irmã da mina que ele deu um ursinho de 400 reais. Essa história reais. A gente já sabe. Não sabe. Sabe sim. Sabe, do dia dos namorados. Ah, pode crer. Eu peguei duas irmãs no Cabral, lembra do Cabral, Matinês? Porra, Cabral é da hora, mano. Cabral já fui muito, hein? A gente ficava na porta da pista Cabral, de eletrônica. Não tinha idade. Você não foi, Thalin? Não tinha idade. Mas quantos anos? Você é tão mais nova assim, meu? Eu tenho 25. Caralho, você é mais nova que eu. Eu não podia ir. Não, então, mas 5 anos mais velha, mais nova só, meu. Eu não podia ir. Meu, Cabral batia ponto direto. Ó, pra você ver. Eu tinha o quê? Uns 15 anos e a gente já bebia naquela época. Ia pro boteco, bebia uma Maria Mole, que era o que eu tinha dinheiro. E ia pro Cabral, porque não, inclusive não podia beber lá, porque não tinha bebida alcoólica por ser menor, mas né? Como era a matinê. Então a gente fazia esquenta, entrava chapado. Bombeirinho, Maria Mole. Aí a gente ficava ali na pista, na porta da pista de eletrônica e falava: aqui é o seguinte, velho, todo mundo vai entrar, todo mundo vai sair, a gente vê todo mundo. Aí ele passou a menininha, grudei e peguei. Aí beleza. Vai lá, peguei outras, enfim. Aí veio a menininha. Peguei, quando eu peguei, a irmã dela veio. A irmã, veio a menina e falou: você é louco? Eu falei: oxe. Ela: você me pegou, agora você tá pegando minha irmã? Eu falei: mas não tenho como saber, bebê. Vocês não são gêmeos, é uma pena. Mas sistema. Vem cá. Mas vem cá, não tem problema. Fazemos em conjunto, né? Um incesto, vem, mamãe. Não, você é louco, velho. Nossa, que sujeito. Eu e meu irmão podia virar cunhado com cunhado. Mó brisa. Se desse tudo certo, né? Parem tipo... de falar da porra da Paloma. Já tô com o cheiro dessa mina, velho. Não aguento mais. Eita, caralho. Ela aí se mandou um WhatsApp, hein? Mandou aqui, ó. Na verdade, ela tá com um sniper ali, tá apontando pra minha cabeça. Se falar da Paloma de novo... Vai tomar. Ó, tá vendo o laser aqui, ela ó? Ela tá de camper, faz ó o laser aqui, ó. É porque eu tô aqui dentro do Ninfas, né, filho? Ela só tá na vigília. Mas ó a janelinha aberta ali, ó. Eita. Ó o prédio ali, ó a janelinha do prédio. Ela tá de camper, toma cuidado. Por isso que eu estou na minha, quietinho aqui no meu canto. Pra aprender a dar uma pesada e um box em você, você já pensou que ela pode dar um tiro é fácil. Ela pode estar disfarçada aqui. Ela pode ser o barman. Sim, um barulho até que eu concordo. Né? Segurança. Ela pode ser aquela moça de máscara dançando no pole. Pode ser a menina de máscara. Mas eu acho que tá pro barman, porque o bigode é parecido. E a força também, né? Que lixo, um abraço, senhor Laís. Porcaria. Alô, Fábio Assunção. Fabião? Opa, chama nós. Grande abraço, vai ter festa na casa dele. Quando que vai ser a festa da casa? Ah, eu mandei lá no Facebook, não sei quando. Vamos. Dá uma olhada depois. Vou ver agora. Apesar, velho, que do jeito que eu, com a velocidade que o Pedro tá editando o programa, esse programa vai sair em 2019. Você que vai eu ficar. Já demorava pra editar, agora ele tá. Não, você que vai ficar na resposta. Tipo, recorte. Tô me organizando, deixa eu, caralho. Ô, Tali, lembra de mais um rolê interessante? Porra, mano. Ah, eu lembro quando eu era mais nova, tinha um rolê que era o aniversário de um amigo meu, que era o único, os pais dele eram mais jovens, assim, eram o que liberava bebida. Foi quando a gente começou a beber e tinha narguilhes, a gente era os jovens dos narga, a gente se achava muito, muito os adolescentes americanos, sabe? Tava bebendo, olha, tá bebendo mais Smirnoff, e era, mano, tipo, foram os primeiros, assim, que eu comecei a ficar doido. Narguile meio que voltou à moda, né? Parou um pouco e agora... Então, mas não é legal se você tem mais de 14 anos, cara. Porque é meio tosco. A galera é outfit agora. Né? Não, mas os meninão que curte um sertanejo, um funk, ainda... A galera outfit... Ainda gosta de narguile. Até, tem até umas tabacarias que... Sim, chama Ru Caralho, o daqui da Mary Village. É, Ru Caralho. É, então, e aí os caras vão só pra fumar o narguile. Acho que nem vende nada, só narguile. Minha prima chamada Vinícius trabalha nesse... é a Pablo. Nesse... Nesses estilos rucas aí. É? A casa de... É, então, meio que pode... Tem bastante em Barárabe. Em Barárabe tem um lugar só com os narguile, mas aí Barárabe. É compreensível. Não, então, mas não, jovens... não é nem Barárabe, não. É assim, os caras... É tipo igreja. É uma garagenzinha, aí os caras pintam, tipo, da cor do reggae e colocam narguilha lá, tipo... Aí põe esses nomes, Hulk. Coloca uns pallet e aí foi, velho. Vem por aí mesmo. Não é isso? Ou você vai ver, viu que vai ter show do Cleiton Rasta amanhã? Amanhã. Amanhã, sério mesmo. Não vai ser amanhã, né? Você tem que falar... Não. 7 de abril, sério mesmo. Você tem que falar assim, ó. Você viu que teve show do Rasta lá na galeria? É verdade, vocês viram que teve show do Rasta? Teve o show. Eu ainda vou ver, mas você viu que teve. Mas foi bom, né? Eu ainda vou ver, mas foi da hora. Vai tocar entre 4 e meia, 5. É isso aí, galera. Só não toma bode. Achando legal. Não, Rasta. Sem vodka e sem tequila. Sem vodka e sem tequila. Isso mesmo. Sou propício pra dar PT nos dois. Cara, se liga, uma vez a gente fez um rolê. Eu lembrei de outro rolê com o Chivas. Chivas, Chicão, Wesley. Um abraço pros caras. A gente fez um churrasco de 3 dias em casa. A gente trampava de telemarketing. 3 dias. A gente trampava de telemarketing, então a gente começou no sábado esse churrasco. Aí foi sábado, domingo virado. Na segunda a gente foi trampar, voltou e concluiu na segunda-feira. 3 dias. Acabou o goró nesse meio tempo, é lógico que acabou o goró. Acabou a carne. A gente foi na geladeira pra ver o que tinha. A gente acabou fazendo churrasco de linguiça calabresa. Aí os caras foram buscar cerveja no posto. Aqui em cima. Posto aqui na praça. E a gente. Eu morava ali na em frente ao Campo do Flor. Aí a menina não tinha sacola. Os caras trouxeram na camiseta, deram um nó na camiseta, veio derrubando lata e o caralho. Foi aí que surgiu. Cara, eu tô viajando, eu tô falando. Nossa, mano, eu tô viajando. Você tá falando bosta. Eu tô chamando o Marcelinho de Chivas, mas Chivas é o Danilo. Eu tô só olhando. Você já dá outra história, você chama o Marcelo. Não, às vezes ele tá. Eu logo pensei que o Danilo tinha outro apelido que era Marcelinho. Fiquei na minha, né? Não, mas aí eu falei, ele não vai comprometer o nome à pessoa. Às vezes ele tá, né? Mas tudo bem, ainda bem que ele percebeu o erro, né? Danilo aqui? É, o Danilinho. Enfim, vamos voltar. Nossa, chama ele Chivas. É, eu ia explicar o porquê, mas nem vou mais, né? É. Porque não vai fazer sentido nenhum, liga. Explica pra mim. Mano, vocês têm que parar de fumar maconha do meu lado, cara. Ah, a culpa é minha. É lógico, eu tô ficando besta com essa maconha. Tá com viadagem, ó. Eu tenho 30 anos. Eu tenho 30 anos e não fume maconha perto de mim. Parou. Pode tomar, me dá 50 litros de uísque. Aplica na minha veia. Maconha não. Coloca aqui direto. Toma. Eu fumo 5 maços de cigarro, mas maconha não. Ah, se fuder. Eu nem tuço, mas a maconha me faz mal. Eu nem tuço, é foda. Acabado? Pronto? Passou? É, aqui é o complô, filho. Já passou? Já vai, mano. Tá dois bom. Contra um. Ô, me ajuda aí, Thali, caralho. Ô, idiota. Tem outro rolê, mano. Pera aí, deixa eu voltar agora, né? Senão vai ficar pela metade. Então continua, você fica enrolando. Vai cortar essa merda toda aqui. Você que vai editar, vamos continuar falando. Enfim, não aí... pode fumar maconha. Aí a mina do posto não tinha sacola, eles trouxeram a... Na camiseta, fizeram a sacolinha de camiseta. Longe, não tem reclamar, que era longe pra caralho. Os caras moram lá no Morro Grande e veio falar que o posto aqui é longe. E aí rolou esse churrasco de 3 dias, aí deu polícia, porque os vizinhos não aguentavam mais, falando, né, esses caras precisam parar uma hora, velho, é possível. E nós sem dormir, e sem droga. Essa época só você era imbatível, essa época não, você era um menino. Só, eu era tipo Wolverine, né, velho. O bagulho, eu bebia, e a recuperação era muito rápida. Se eu ficasse 5 minutos longe da lata da breja, eu já tava bom. Então tinha que ser direto na veia. Você entrava numa vibe e entrava numa outra, né? Eu você tenho, não saía. É, eu tenho saudades dessa época, cê, sabia? Porque eu, com 30 anos agora eu bebo, velho. Já era. Eu fico morto uns 2 dias. Não, eu já tive momentos assim de pensar, de ir na parte muito loucura. Mano, precisa ficar um pouco careta. Já parou pra pensar nisso? Então. Como que deve ser careta? Eu vou contar um segredo pra vocês, cara. Fazem uns. Testemunha agora de Alcoólicos Anônimos, hein? Eu quero compartilhar isso daqui com vocês. Eu tô completando agora, se eu não me engano, 62 dias que eu não fico sóbrio. Legal! Empolgante! Leite! Então, me dê os parabéns aí, cara. Parabéns! Obrigado, parabéns, velho. Obrigado. Você merece uma dedada no ano. Eu ia falar isso. Ô, Thali, você ia contar uma história. Eu ia contar da gente em Limeira indo buscar carvão a pé, achando que o lugar era perto. Mano do céu. Eu aprendi uma coisa, todo lugar no interior é longe. Que bom. Não, longe. Ainda mais quando eu falo, vamos a pé. Ainda quando você vai pra Santa Isabel, pra divisa de Arujá. Que rolê, maroto. Nós andamos muito. 3 quilômetros pra ir e 3 pra voltar. Mano, foi 5 horas de caminhada, amigão. Se esse filho de uma vaca não tivesse me pago um café da manhã reforçado, eu não chegaria. Mano, pensa no pé queimando. Foi foda. Aquele cara, dia. De chinelo. Que pé rolê, mano. No tênis. Guerra de mamona. Meu pai chegava lá em Arujá, numa cidade. No centro de Arujá, lá perto do, não, da rodoviária. Não, Arujá. Ele chegava lá. Amigão. Arujá. Ô, oh, rapaz. Então tá bom, tá bom. Ai, ai, caralho, ai. Vocês vão brigar até nisso. Ai. Aí chegamos lá. Não lembro o nome do ônibus que eu peguei pra ir. É, Santos Isabel. Tá bom. Aí chegava lá no meio de Arujá. Aí ele pegava, parava sempre num açougue ali e pegava a estrada. Você da... foi pra Arujá, o Juliano foi pra Santa Isabel. Isabel. É, na verdade eu cheguei... Vocês estavam em rolês diferentes, essa que é a fita. E depois a gente foi pra Arujá. Pois eu mostro pra ele. Aí o que que acontece? Você vai bater no carro, vou, né? Vou dar um tapa na cara desse filho da puta. Eita! Briga. Aí, mano, se liga. Bate na cara dele. Meu pai sempre de furquinha, dava uns 20 minutos, mas 25 minutos. Menos? Rapidão, menos. Não, aí eu virei pra ele. Mas aí depois, o dia que eu andei de carro lá, eu vi porque meu pai chegava em 25 minutos. Porque você dá 100 km por hora na estradinha, tá ligado? Mas era uma estrada do capeta, mano. É, mano. Aí eu virei pra esse moleque aqui e falei, vamos a pé. E eu mais mina minha, vamos a pé. Brother do céu. É, cansativo. Brother do céu. Não, daqui a pouco a gente vai chegar ali no coração, vai chegar ali na fazenda do Boni. Da fazenda do Boni até meu tio é 30 minutos de caminhada. Nossa. E nunca chegar à fazenda do Boni. Do certo. Bonner? Do Boni. Oh, boa noite. Era o Boni. Era que no rolê, mano. Isso foi um rolê do caralho. Bichão. Véio. Nunca dei tanta pernada na minha vida. E eu lembro que eu era um moleque reclamão. Eu não gostava de andar. Fala, Thali. Que? Eu não ia falar nada, não. Ia falar que a gente andou pra cá. E que a gente fez guerra de mamona. Exato, a gente fez guerra de mamona, a gente pediu carona na estrada e os caras paravam, só que continuavam com o carro devagarzinho, sabe? Pode vir, otários, pode vir. Mano, nunca que chegava. Aí a gente encontrou um maluquinho de bike que devia estar muito chapado. Mas muito chapado. Ele tava com as roupas do reggae e a gente, aí, irmão, tem algum lugar aqui que tá aberto que vende cerveja? Ele tá aberto. O maluco tava em Nárnia e nunca mais chegava no lugar. Quando tava quase perto, a gente encontrou um tiozinho. Perguntou se tinha algum lugar aberto ali. É mais um quilômetro. E a gente só queria morrer. Só e descobrir quem que teve a ideia de falar, vamos a pé que é perto. Nossa, e a gente pediu carona pro cara de charrete também. Ele não quis levar. Só porque era, tipo, meia dúzia de nego. Nada a ver, tá ligado? É. Tinha cavalo pra caralho ali, velho. Pelo menos dois. Mano, eu aprendi. Aí quando a gente chegou, a gente precisava beber e esquecer da vida. Porque... eu aprendi uma coisa. No interior... você não sai sem uma bike, um cavalo ou um carro. Porque é assim, velho. Não, mas não dá. É tudo muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito longe. No interior você não sai, porque você está no interior. Se você sair, você vai estar no exterior. Casal. Ei, casal aberto. Nossa, que bosta, velho. Casal. Vocês precisam fazer eu parar de contar essas merdas. Não, isso que deixa legal. Não, mas rolê, assim, rolê de viagem. Eu gosto muito de rolê de viagem em praia, mano. Fazer rolê de praia, puta, era o que eu mais fiz. Primeiro rolê sozinho meu, sem mãe, sem pai, foi pra praia. Com 13 anos, acho. Fiz rolê pra sítio que eu tomei álcool Zulu com mel, que acabou, era muito longe, era muito afastado, assim. Não tinha como a gente fazer, não tinha nada, tinha acabado o goró. Falei, meu, vocês vão fazer churrasco? Não. Não mais, né? Ah, então vai esse... Todo mundo trocando maior ideia, maior vibe, assim. Ninguém queria ir dormir. Já tomei com o Zulu. Ah, Zuluzinho, mel, vai que vai e tomamos. E tô vivo aqui até hoje pra contar. Nossa, a história, velho. Já bebi coisa pior, já. Eu já bebi balalaica, então já. Zulu não é nada. Zulu é de boa. Limpou por dentro. Nossa, você lembra, me embrulha o estômago, cara. Cara, fiz o rolê de ficar muito louco você e... Você tomou do azul ou do vermelho do Zulu? Era o 95 vermelho. Graus, cara. É, naquela época era o 95 graus. Fiz rolê de arrumar briga e dar tapa em segurança e não morrer porque eu tinha amigos. Fiz rolê de arrumar briga na rua e não morrer porque eu tinha amigos. Uma vez era ano novo, tava eu e o Rogerinho, nós em casa, tipo, sozinho assim, ia dar meia-noite, falou, não, vamos ficar. Eu com uma garrafa de greve. Ah, vamos ficar em casa, né, velho? Vamos lá na Boulevard. Boulevard, pra quem não sabe, é uma padaria 24 horas, tem aqui perto de casa, que o pão custa R$50. Pagar nós, Boulevard. É, pagar nós. 100 miolos. 100 miolos, exatamente. Aí, beleza. A gente foi, eu lembro de sair de casa com a garrafa de greve. É isso que eu lembro. Você lembra da meia-noite? Não lembro. Você lembra dos fogos? Não lembro. Eu lembro da gente beber e tal, conta o Rogério. Agora já é a história do Rogério, tá? Porque eu sou só o coadjuvante desse rolê. Eu não lembro. Era só o corpo, né? Eu não lembro, tá ligado? Eu não estava presente. Eu era o fotógrafo, Eu não estava presente. Lembra, a gente foi na Boulevard pra comprar charuto. Eu falei, vamos comprar dois charutão, vamos passar o ano novo. É, vamos entrar o ano novo fumando charuto pra comemorar, beleza. Aí nós entramos na Boulevard, eu comprei os charutos, tinha umas minas. Eu mexi com as mina não deu bola. Eu saí, a gente acendeu o charuto. Eu fiquei puto porque a mina não deu bola, não tinha dado bola pra mim. Nisso ela tinha pedido um X salada, eu apaguei o charuto no X salada da mina. Olha que escroto. Mas que grandíssimo filho da puta. Aí, meu lanche. Então, e essa mina tava com os caras, né, velho? Aí não deu outra. Queria me espancar e o Rogério, graças a Deus, ele tem 2 metros de altura e 4 braços. Me salvou mais uma vez demais esse rolê, tá ligado? Rogério, grande Rogério. Grande Rogério, obrigado, Rogério. É, onde quer que você esteja. Eu chamei ele pra participar, ele tinha alguns compromissos. O Rogério é um guitarrista do Casual. Esse menino é muito comprometido, né? Compromissado. É artista, né? Artista. Não, artista é foda. Ele falou, precisa falar com a minha... com a Simone. É a produtora dele. É a produtora dele. Não tinha agenda, ele tinha evento hoje. É foda. Tá complicado pra ele. Libera espaço na agenda aí. E ele falou, só não vou cobrar cachê porque vocês são brother. Olha lá, ele. Filho da puta, né? Gente, mais rolê, senão eu vou encerrar. Mais rolê, mano. Vixe, tem rolê pra caralho, mano. Eu tenho rolê pra caralho. Eu acho que a gente tem que fazer mais programas de rolê. Tem um rolê que eu tava na praia. Eu tomei 2 garrafas de catuaba e uma de vinho, mano. Catuaba é demais. E eu... Deixa pra lá depois. É ruim demais. Agora que começou, termina. Não, começou, tem que ir até o fim. Aí eu lembro que eu tinha uma namoradinha, eu sou pra praia, né, mano? Aí tava com a catuaba, e a catuaba, você tá ligado que dá o grau, né, filho? Só lembro quando eu comecei, a lua tava de um lado, mano. Quando eu terminei, a lua tava do outro, tiozão. Vai cair essa porra. Vai, lógico que vai. Ai, caralho. A mina, ó, a mina tá subindo nesse polidense. Esse cair, polidense, mano. Tá todo gozado. Ela vai cair. E ela é gordinha também. Paga ela... nós, Fabião. Juro por Deus, mano. Chapado. Aí dei banho no brother. Paga nós, ninfas. Que dia. Aí o brother deu banho no brother que chapou, vomitou todo na cara. Você deu banho no cara? O cara tava muito zoado. E vocês, mano, transaram? Sim. E foi bom pra você? Foi ótimo. Transamos, mano. Você tá louco, o estado que ele tava não dá pra fazer nada. Tava pra comer a bunda dele, né, mano? Mas ó, não pode dar um recado pro pessoal que tá ouvindo. Esses são os verdadeiros. Não amigos. Pode comer pessoas bêbadas. Pergunta antes de ficar bêbado. O Bento que o diga. Nossa, velho, ainda. Puta que pariu, velho. Lembrei desse rolê, eu precisava contar esse rolê. Aliás, eu tenho 2 rolês pra contar. Eu vou contar o mais leve. Levei a menininha pro boteco, 1000 anos que eu não trocava ideia com ela. Mano, pensa num bagulho que eu odeio, assim, é barata. E aí tava no boteco, tomando uma breja e tal. E aí o botequinho aí que você senta debaixo do toldo e tal, você tem que levantar pra fumar, que eu acho uma bosta isso. Tinha que acabar essa lei. Quando eu for presidente do mundo, vai acabar tudo essa porra, a gente vai poder fumar onde a gente quiser. Presidente do mundo, caralho. Você é presidente do universo, cara. Oh, aí sim. Você é mais... Concurso de Miss Universo pela televisão. Você é mais foda que o Thanos. Que o Pelé. E aí eu fumando em pé assim, a menina sentada tomando uma breja, trocando ideia, e de repente, tipo, ela fez a cara de... Meu Deus. Fodeu. E aí eu segui o olhar dela assim, ó. Até o meu peito. E no meu peito tinha uma barata enorme, assim. Velho, eu peguei essa barata, mas com tanto ódio, tá ligado? E joguei ela, tipo, eu amassei ela na mão, joguei. E assim, todo mundo do bar ficou. Porque. Imagina eu pegando a barata na mão e jogando. Agora imagina eu. Filha da puta! Barata! E jogando. Essa foi a cena que os caras viram. Na minha cabeça foi assim. Eu peguei a barata, joguei e joguei fora. Entendeu? Enquanto a cena foi. E a mina assim, ó. Quá, quá, quá, quá. Rachando o bico. Se eu tivesse nesse rolê. Pra você, tipo. Ó, de barata. Barata. Agora, antes de você contar, deixa. Só pra não esquecer. Eu não gosto de barata. Tenho 2 de barata. Eu fiz um rolê no... Como chamava aquele rolê, velho? De rock que tem ali na Aricanduva? Casebre. Eu fiz um rolê no Casebre. Que rock do Casebre, nossa, eu tenho história do Casebre. E tava eu com uma menininha que eu pegava. Tava um brother e uma amiga, e eles acabaram se pegando, a gente foi pra casa. E, meu, a gente já tava muito louco no rolê. Casebre é legal que... Bom, não sei agora, mas antigamente o casebre tinha o goró muito barato, né? Não sei se você chegou aí, Thay. Mas com dois contos... Você colocou isso, casebre? Com dois contos, você tomava... Jurupinga. Na minha época já tava R$5 o serviço. Jurupinga, não era jurupinga? E eu ganhava jurupinga. É, mas então, mas era barato. Então, assim, chapava. Toda vez que você ia, você chapava. E a gente sempre andava com o goró também na mão. Então, meu, assim, o goró não faltou. Louco nós já tava. Aí, vamos encerrar a noite? Não, vamos lá pra casa. Ah, vamos. Você tá brincando. Aí eu coloquei, eu tinha um toca-disco. A gente mandou um Deep Purple no vinilzão. E tamo lá, ok, apagamos a luz. Tamo lá, beleza, mundo, cada um pegando, né, uma mina. Tá de breaks. E aí eu sei que é o você, seguinte... Você, um cara e duas minas. É, não. Mas cada um pega com você. Calma aí, só pra não confundir, porque é fácil hoje em dia as pessoas confundirem as coisas. Eu quero explicar. Explica. Eu com uma mina. Ah, que é. Mas todo mundo no mesmo quarto. Todo mundo no mesmo quarto. E aí... Safadinho. Tava rolando, beleza? Eu tive a grande ideia, e eu muito louco, eu tive a grande ideia de ficar de ladinho. Aí eu fiquei de ladinho. Nem precisa contar o resto que eu já imagino. Não precisa, né? Eu só acordei de manhã, assim. Tá brincando? Cubador no tchê. Eu não sei porque eu dormi. Mas eles saíram fora? Não, quando eu acordei eles estavam lá, assim. E o de coxinha com bem. E aí eu dormi no meio da transa, velho. Mas assim, ó, em minha defesa, claro, eu estava muito bêbado, mas em minha defesa, a parte que eu estava acordado deve ter sido muito boa, porque depois eu namorei com essa mina, tá ligado? Por anos, assim, então... Caraca. Fiquei em minha defesa. Não, tá bom, tá bom. Tchê, tchê, não, mas a suti barata tem um... Tchê, de rolê também que foi no noivado do meu cunhado. Oh, mano. Eu chapei muito, velho. Chapei muito, muito, muito. Acabei dormindo na casa da minha sogra. Na hora, é tipo assim, tomei muita vodka também nesse dia. E acordei no sofá com as anteninhas mexendo na minha boca, mano. Tava... As anteninhas voltam. E eu só lembro de ter jogado a barata longe, assim. Eu ter batido aqui, ó. Pá! Oh. Palma, palma, não fria. Eu tinha uma fita, uma vez eu tava dormindo na casa do Thiago. Eu não sei se a mãe dele mora ainda ali, ali perto do... Da... Caralho, como é o nome daquela vocês vão começar, vocês vão ficar falando de barata? A não, amiga da Thali vai é... falar que vai dar nojinho também esse pôde. Mas eu quero que ela... Fuck you. Um beijo, manda... Ju! E quem manda aqui é nós. Fuck you. Oh, beijo, Ju! E Ju, escuta o próximo, tá? Escuta o próximo, neném. Mas assim, isso aqui vai terminar. Mano, uma vez eu dormi na casa do brother, um mau calorzão. Velho, eu me sinto me coçando a hora que eu olho na parede dele, mano. Mas aqueles bichinhos do calor que fica na lâmpada rodando, eu esqueci o nome dessa porra. Siriri. Siriri. Mano, imagina a parede dele fechada de siriri. Siriri. Nossa, fica na caixa de luz. Mas essa casa aí, você não namora, não tava mais junto. É a casa que depois da... Lá da ah, então eles atraíam esse bagulho, né? Maluco. Maluco. Sério, eu me lembro uma vez que não faço. Eu acordei assim... Tchoc, tchoc, tchoc, tchoc, tchoc, tchoc, tchoc, tchoc, tchoc, tchoc. Caralho, olha a parede, mano. Ele acordou ali. Pera aí, porra, de novo. Só volta. Só volta pra gente fazer essa parte de novo. O que é tchoc, tchoc, tchoc? Thiago, Thiago. Você não falou Thiago, não. É, que é muito rápido. É tchoc, tchoc, tchoc, tchoc, tchoc, tchoc, tchoc, tchoc. Mano, olha a sua parede, velho. Meu Deus do céu. Tá tudo em cima do meu colchão. E blá, blá. Nossa, que dia foi tenso. Mas, é, e foi rolê. Que foi pós-rolê, que eu dormi na casa dele depois de um rolê que eu nem lembro qual foi. Eu lembro de uma vez. Eu acho que faltam transas no rolê de vocês. Faltam transas. Cara, é que nós é recatado. Eu sempre namorei muito, velho. Você é namorador? Eu sou um cara que sempre namorei, nunca foi. E assim, mano, eu acho que mulheres traz problemas pra nós. Entendeu? É o quê? Fale, conte-me mais sobre isso. Não, eu mesmo assim, ó. Eu não curto, tipo, você ficar não curte mulher? Não, não curto ficar. Eu curto mulher. Ah. Claro que até hoje eu sou casado com uma mina há um tempo. tenho dois filhos com essa mina, que ela se chama Janine Rocha de Oliveira. Olha, entendeu? A CPF? Nossa senhora. Ela já foi até citada aqui como copeira e ficou muito puta da vida. É o dia dos namorados. Já passou esse programa. É pós-dia. Mas ela sabe o amor que eu sinto por ela. Olha, declaração. Assim, eu mesmo sempre curti a loucura do rolê. Que eu sempre... Não assim... Que eu não poderia, mas assim, às vezes eu não dava tanta atenção pras minas e queria mais curtir a loucura do rolê, tipo, ficar doidão, cachaça, ficar falando besteira com os brothers, ou até com as minas que também eram amigas, entendeu? Mas sem intenção. Ah, eu sempre fui pelas meninas. Sexo, entendeu? O sexo pra mim sempre vem depois de um relacionamento, você trocar ideia e saber quem é a pessoa. Você preferiu esperar. Mano, esperar. Se a mina quer dar pra mim, tipo, eu conheci ela hoje. Já quer dar pra mim hoje, na época que eu era solteiro, eu falo. Quer dar, dá, velho. O problema é seu. Quer dar, dá, eu vou. Quer dar, dá. Tô aqui, ó. A piroca tá aqui, tio. Falou, João Ludo. O de ouro. Não pareceu isso, ó. Quer dar, dá, eu vou ficar sentado. Você faz o que você quiser, mas o Bento, que é o senhor do rolê, ele pode ficar. Você pôr o dedinho no meu cu, tudo bem. Tem várias dessas. Não, dedinho no cu, não. E não pode lamber o cu também. Não, é nem questão de machismo, não. É um bagulho que eu não curto. A minha parte anal é... Não, pique, pero. Tenta cara aqui. Não, para de zoar o Juliano, porque o Juliano é a pessoa mais correta que tem aqui. Exatamente. Nesse programa. Não, não digo que... Porque ele é o único que prefere esperar. Ele é o único que faz o rolê sem precisar transar. Eu também. Otário. Não, não é. Ô, Bento, deixa eu me explicar aqui. Deixa eu me explicar. Eu gosto de você se explicando. Algoritmo. Se a mina quer fazer o ato, vamos fazer o ato. Eu acho maravilhoso. Que colocações, né? Eu falo isso. Ele é um gentleman, cara. É claro, cara. Aqui é colocação verbal até o final. Precisa ter alguma colocação, que seja verbal já, porque você não transa, né? Mas corretamente. Não, eu transo, filhão. Não, tô falando com... Não, agora que ele vai sacar rolo e bater na mesa. Não, agora a gente sabe que você cresce e que você é casado. Você busca o que você quer. Você busca no rolê. Às vezes a gente busca outras coisas. Você busca em se drogar, você vai ter droga. Droga. Você busca em transar, você vai ter transa. Transa. Entendeu? Você quer buscar em curtir o rolê, curtir a vibe do rolê, é o que eu curtia. Entendeu? Eu namorei mó cara, aí tive uma oportunidade de ficar separado, foi o que eu aproveitei. É simples. Rolê, eu sempre gostei de música. Entendeu? Ô, Tali, quando você faz rolê em busca de droga, você acha? Quando você faz rolê em busca de sexo, você acha? Não, já fiz muito rolê querendo transar e não arrumei nada. Eu já fiz muito rolê não querendo nada e acabei transando. Falou, é um ensinamento cristão. Você não é merecedora de tal rola. Você é merecedora de uma foda bendada. Tu não mereces essa rola, menina. Ô, Tali, você vai deixar eles falarem assim? Você não vai se defender? Ô, respeito, por favor, ô nenenzinho. Nenenzinho, papai. Todo mundo aqui que tá dentro dessa sala, a única mais nova é você, minha filha. Não então... é dentro da sala, velho. Isso aqui nem é uma não, sala. Não, é neném com carinho, calma. Tá emocionado, é com carinho, calma. É um banheiro. Isso não parece um banheiro? Parece um banheiro. Esse puteiro é muito pequeno, cara. E tá começando a suar, não tem ar-condicionado. Acho que já tá na hora de... Eu acho que sim. De pedir a conta. Eu acho que sim. O Bento vai pedir uma quenga aí. Eu e meu irmão vai lá. Pô, nem vou, velho. Quer um caldo de quenga? Tomar um, entre aspas, café. E deixa o Bento curtir com sua quenga. Sabe por que eu não vou? Eu vou aproveitar que o Polidense tá vazio e vou dançar. Isso aí, Tali. Ô Gil, eu não vou, velho, porque eu fiquei comovido com a sua história e eu acho que eu vou tomar isso pra mim agora. Eu vou esperar. Eu vou esperar encontrar a pessoa certa pra transar. Mas você, posso ser sincero? Você não vai conquistar isso, sabe por quê? Por quê? Porque você é o senhor porcaria. Porque você não é merecedor. Você não é merecedor e você é o senhor porcaria. Você não é merecedor e tal, você tá de ouro. Essa boceta não tem merece. Você é o exato senhor porcaria e você não merece. Gente, porcaria. Vamos concluir esse programa. Tá na hora, gostei. Tá interessante. Já acabou, né? Já acabou. Tá, vamos encerrar. É. Paga a moça aí, ó. A moça vindo com a maquininha. Estamos tentando fazer o recorde no tempo. É. Até porque acabou meu dinheiro pra colocar na jukebox, daqui a pouco encerra a música e a gente vai ficar falando aqui sem música, vai ficar sem graça. É só colocar Dream Theater. Pode crer. Cada música de 20 minutos. O faroeste acabou. Já é. Rock, menino. Eu coloco a guitarra humana em loop. Coloca a índia. Velho, vocês estão muito loucos. Índia. Eu tô querendo ficar mais. Vamos aí, então. Vamos pedir a saída. Seus cabelos. Ô, crianças, foi um prazer estar com vocês novamente. Obrigado. Ah, de nada. Ô, Thali, quer fazer suas considerações finais? Ah, eu quero dar um tchau pro pessoal aqui. Por que você tá fazendo essa vozinha hoje, Thali? Explica pra mim. Ah, porque eu tô... Também, meu dia foi muito cansativo. Você eu tá carente? Preciso fazer vozes. Acho que não, acho que dá carência. A história do Gil te comoveu também, né? É verdade, eu acho que eu tô fazendo tudo errado. Eu tenho que esperar as pessoas certas. Esse negócio que ele falou tá pra vendo? Você, que você não é merecedora, não é, velho. Já recebemos alguns currículos pra namorar com você. A gente só tá fazendo uma pré-seleção. Aí preciso de... Mas... Vamos jogar qualquer um no seu colégio. Uma prece. E aí, eu botei o Santo Antônio no congelador. Exato, a gente vai chamar um ou dois participantes por programa. Vamos chamar dois, vamos fazer isso. A gente chama dois participantes por programa, e aí eles têm que disputar. A gente faz tipo um quiz. Fechou. Tipo uma disputa. Fechou. É, tipo, perguntas assim, avulsa. Você gosta de beber o quê? Se você tiver num rolê, você prefere esperar, boa, encontrar a pessoa certa, ou você sai pra transar? E quem vai? Esse tipo de... E você tá com fome, você vai até a geladeira, você espera a geladeira aí pra você abrir e perguntar o que você quer comer. Isso aí. E quando você transa, bêbado, você fica de ladinho ou prefere ficar em pé? Bom, pra não correr, não dormir. Mas ó, falando nisso, depois que eu dormi transando, eu aprendi que o jeito de eu também não dormir no ônibus, que eu tenho mania de dormir no ônibus bêbado, é ficar em pé. E aí eu não sento no ônibus. Se eu tô muito louco, eu vou em pé. Pode estar vazio, pode estar o que for. E você dorme em pé. Eu já vi vários caras dormindo em pé. Dá umas cochiladas, mas... Já dormi em pé. Mas não é aquele sono profundo, né? Mas assim, ó, todas as questões que tiverem referente a Thali, aos pretendentes e outros tipos de assunto, vai estar agora no ocoletivoinsano.wordpress.com. Esse vai ser o nosso site oficial, porra. Entendeu? Além disso, também facebook.com/ocoletivoinsano, instagram.com/ocoletivoinsano. Essas vão ser nossas plataformas. A partir de agora. Sou no Cláudio, eu quero que você se foda, porque é o seguinte, você é caro pra caralho. E assim, eu consegui fazer uma forma que eu não preciso de vocês e eu posso upar 5 horas de programa sem precisar de vocês. E chupa, todo mundo Sou do vai Cláudio. Ter o acesso. Então, Sou no Cláudio, quero que você se exploda e eu não quero que você pague a gente, tá bom? Então, o coletivo insano. Não, não quero. Porque sou muito mercenário. Ele e a gente. Com 1 milhão, não quero. Aê. Tudo bem, paga eu, então. Paga. Não, não. Pode ser individual. Senhor. Paga eu. Paga também. Eu. Não, não, não, não. Se quiser me pagar, vai pagar. Paga. A conta é minha? Dividido por 4. Não, não, não, não. Não, não, não. Porque... Você não sabe das minhas contas? Porque eles são mesquinhos. Mas assim. Senhor Bentólico, a partir de hoje. No Se quiser pagar, paga. Eu tô aqui, ó. É a partir do EP05. É 05, né? O quê? EP05, esse aqui é o EP05. Esse é o 05. Eu perdi as contas. Mas esse é o EP05. A partir do EP05, o coletivoinsano.wordpress.com. Não, mas entendeu? Não é a partir desse. É a partir do primeiro. Terceiro. Não, mas é que esse a gente tá divulgando o nosso. Ah, tá. A sim, nossa plataforma. Certeza, mas esse todos é nosso episódios... principal. Os paralelos são iTunes. É o Spotify e etc e tal. Mas o principal, o Coletivo Insano. E também nenhuma banca perto de você. Sim. E se vocês quiserem comprar também, sua mãe. Comprar ou baixar gratuitamente, se você quiser doar ou qualquer caralho que for. Não, caralho, eu passo. Então. Eu quero! Então a buceta que for. O Coletivo Insano, @gmail.com. Vamos doar pra esse é nosso. Aqui, olha, também não é a buceta que for, porque assim, né? Vamos então, vamos selecionar. Então, vamos fazer o seguinte: mandem as bucetas e a gente escolhe, ok? Pode mandar, manda foto antes. E também as pirocas. Pra gente coletivo insano@gmail.com. Então, só concluindo, os caras vêm participar do programa e a Thalys escolhe. Fechou. Um por isso programa. Aí. Um por programa. Ok. Quem quiser... Faz uma oitava de final. Isso. Vamos fazer isso aí. Uma seletiva pra fazer um chave. Quem quiser camiseta do Rafa Lardieri... Da na página. Entra fala, Rafa, eu quero uma camiseta de graça. Entra na página. E a camiseta do quê? Da SB, da Skate Boy, a nova camiseta dos caras, mano. E além disso, eu vou colocar um adendo aqui. Além de compartilhar o post da SB, vai ter que compartilhar o post do Coletivo Insano, deste programa aqui que está sendo divulgado, entendeu? Compartilhe o nosso post que estamos mandando aqui, certo? Ou de WordPress, ou YouTube, ou o que for. Futuramente teremos YouTube. Mas por hora, WordPress, Instagram e Facebook. É isso aí. Queria mandar um abraço para todos os garçons e seguranças que foram desrespeitados durante este programa ou posteriormente, anteriormente, porque estávamos bêbados. Muito obrigado. E o Ministério da Saúde adverte. Boa noite. Buenas noites, Tico. Boa noite. Obrigado.